da rima letal, tomei uma dose. Câmera, luz, o foco, chapo, coco, a rima do louco, eu quase morri de overdose. Causa estrago na sua mente, mais cruel que um tiro de Glock. Eu defendo o povo pobre, que na mão dos engravatados, pardados sofre. Corre, corre, chama os homens, toda vez que me vê meu sangue some. Não fico surpreso quando do cofre o dinheiro público some. A lei de Deus te consome, mais cruel que 2000 volts de choque. Bem pior que a morte, temo mais a fúria do pai do que a lei de muitos homens. Pilantra que não toma posse, compra espelho e se olhe. Do puro veneno você consome. Se contaminou com a moda do choque. Otário snob, trabalho o mês inteiro pra ter a prestação tal do Nike Shox. Fio de Lacoste, no fim do mês caiu do cavalo da Paulo Hoffler. Na balada pagou de cerveja, champanhe, drink, Smirnoff. Espertão, metanol, pinga, diagnóstico, cirrose. Fuma mesmo de montão e compra de pacote. Quase arranca o pulmão na tosse, gosto de sangue, tuberculose. Se iludiu com o fantástico mundo de Bob. Raciocínio, peço, grito, acorde. M.Honda, Knock Talk. Negro livre, levita quick, copia o código morte. A trilha sonora é o hip hop. A rima do louco é o pesadelo do pop. Faz tremer de medo até alta de Hitchcock. Respeito dessa mente explode. No rap, no rock ou pagode. Se for resgate pela ordem, porém não tolero o Osborne. Roqueiro satânico que iludiu a molecada, vê se pode. Se arrependa, ajoelhe e ore. Jesus, se a saída não veja mais, entre comprove. No som, instigador, falei, repito a dose. Porque extermínio de anos não vai por golpe, mas sim pelo choque. Na linha de frente, tipo igual coquetel molotov. A bomba explode, sangue escorre. Eu continuo clamando, porque sei que tu és mais forte. Me livra da morte, eu grito. Jeová Kadosh, Senhor. Jeová Kadosh, Deus Santo. Eu não vou fugir porque sei a justiça me consome. Ela vem do alto e destruirá a lei dos homens. O nome que te livrará da morte, morte, Jeová Kadosh. Eu não vou fugir porque sei a justiça me consome. Ela vem do alto e destruirá a lei dos homens. O nome que te livrará da morte, morte, Jeová Kadosh. Negro livre, completo, elo forte. Eu tô no jogo, canto pra rico e pra pobre. Não snob, tenho mano no pagode, mas defendo hip hop. Rimo, sorriso, a vida não me conforma com a morte. Me deu poder de confronto, comigo ninguém pode. Sou fraco e veio pra confundir os fortes. Aqui sem acesso a New York, tipo leio a Bíblia, dispenso o laptop. Sabendo que tudo me é lícito, mas nem é tudo que convém. Se perder tá muito fácil, a estiga está além. Com controle remoto manuseio a minha vida. Contaminando estou com a tecnologia. Grandes nomes citados, muitas orgias. Que não traz paz ao amanhecer do dia. Prefiro lutar pelo gesto simples da vida, ao conversar com os velhinhos ou imitar uma criancinha. Sabendo que só assim entrarei pela porta certa. Não há dos sucessos carnal, e sim da vida eterna. Pena daqueles que só acreditam no que vem. A maior riqueza de um homem não é somente ter, e sim poder gozar dos seus bens. Para isso o espírito tem que estar de bem, cheio de paz. Que não se pode comprar nem com iens, dólar ou reais, mas o coração humilde pede paz. Que cada vez melhore mais. Não se torne como os dois nobres que não se pode enxergar a mata verde, o azul do mar. E se satisfazer ao respirar como os humildes pode. Comece a pensar, Jeová Kadosh só pode transformar aqueles que esquecer de si mesmo e com ele caminhar. O sentido dessa vida até o fim guerrear. Só os fortes sobrevivem, então não posso fraquejar. Gostou do rolê? Eu sei que foi demais. Jeová Kadosh, verdade, caminho em paz. Eu não vou fugir porque sei a justiça me consome. Ela vem do alto e destruirá a lei dos homens. O nome que te livrará da morte, morte, Jeová Kadosh. Eu não vou fugir porque sei a justiça me consome. Ela vem do alto e destruirá a lei dos homens. O nome que te livrará da morte, morte, Jeová Kadosh.